Baixa aí, alô galera, aqui quem fala é Thiago Bravo. Eu também estou aqui junto com meu parceiro DJ Thiago Albuquerque. Detona aí, DJ. De uma forma sensual, o Thiago tá trazendo um passinho novo que as novinhas tão fazendo. De uma forma sensual, o Thiago tá trazendo um passinho novo que as novinhas tão fazendo. E vai! Calcanhar de prego, bumbum de martelo. Calcanhar de prego, bumbum de martelo. Vai! Calcanhar de prego, bumbum de martelo. Calcanhar de prego, bumbum de martelo. Poque, poque, poque, poque, poque, poque. Calcanhar de prego e poque, poque, poque, poque, poque. Bumbum de martelo e poque, poque, poque, poque, poque. Calcanhar de prego e poque, poque, poque. Olha o bumbum de martelo aí. Sensual, o Thiago tá trazendo um passinho novo que as novinhas tão fazendo. De uma forma sensual, o Thiago tá trazendo um passinho novo que as novinhas tão fazendo. E vai! Calcanhar de prego, bumbum de martelo. Calcanhar de prego, bumbum de martelo. Vai! Calcanhar de prego, bumbum de martelo. Calcanhar de prego, bumbum de martelo. E poque, poque, poque, poque. Poque, poque, poque, poque, poque. Bumbum de martelo e poque, poque, poque, poque, poque. Calcanhar de prego e poque, poque, poque, poque. É assim, novinho, ó. Calcanhar de prego, bumbum de martelo. Calcanhar de prego, bumbum de martelo. E vai! Calcanhar de prego, bumbum de martelo. Calcanhar de prego, bumbum de martelo. Vai! E aí, novinha, aprendeu? É calcanhar de prego e bumbum de martelo. Eu quero ver você quicando, hein? DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ. E aí, quicou? Alô, gente, aqui é o Fabinho. E aqui é o Rodolfo, nós estamos junto com o nosso irmãozinho DJ Thiago Albuquerque. Um grande abraço, meu irmão. Passei o fim de semana bebo, eu tava mesmo. Só viu as pingas que eu bebi, mas não viu que eu ralei o mês inteiro pra ter dinheiro. Não, não é que eu beba muito, agora eu vou te explicar. É que o pouco que eu bebo me transforma num sujeito. E esse sim, bebe pra acabar. Cê quer cuidar da minha vida? Eu deixo, paga minhas contas, minhas pingas, teu aceito, quer cuidar da minha vida? Eu deixo, paga minhas contas, minhas pingas, teu aceito, quer cuidar da minha vida? Eu deixo, paga minhas contas, minhas pingas, teu aceito, quer cuidar da minha vida? Eu deixo, paga minhas contas, minhas pingas, teu aceito. Falando e não tão pagando, Munhoz e Mariano. Tá me julgando só porque eu passei o fim de semana bebo. Eu tava mesmo. Só fico as pingas que eu bebi, mas não viu que eu ralei o mês inteiro pra ter dinheiro. Não, não é que eu beba muito, agora eu vou te explicar. É que o pouco que eu bebo me transforma num sujeito. E esse sim, bebe pra acabar. Eu deixo, paga minhas contas, minhas pingas que eu aceito, é cuidar da minha vida. Eu deixo, paga minhas contas, minhas pingas que eu aceito, é cuidar da minha vida. Eu deixo, paga minhas contas, minhas pingas que eu aceito, é cuidar da minha vida. Eu deixo, paga minhas contas, minhas pingas que eu aceito. Eu deixo, paga minhas contas, minhas pingas, que eu aceito, quer cuidar da minha vida. Eu deixo, paga minhas contas, minhas pingas, que eu aceito, quer cuidar da minha vida. Eu deixo, paga minhas contas, minhas pingas, que eu aceito, quer cuidar da minha vida. Eu deixo, paga minhas contas, minhas pingas, que eu aceito. DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Paga minhas contas e minhas pingas, parceiro. perder cabeça de mulher. Pois ela tá disposta, sabe o que quer é dar a volta. Que fique claro, vai ter volta. Não vai entender porque você traiu. Hoje ela se animou, com a briga saiu, passou da conta. E os caras não querem voltar. Ela tá louca de uísque, virando a garrafa na boca da amiga. Hoje ela se vinga, hoje ela se vinga. Os caras tão tudo olhando, tão quase avançando, não tem que não vinga. Hoje ela se vinga, hoje ela se vinga. Ela tá louca de uísque, virando a garrafa na boca da amiga. Hoje ela se vinga, hoje ela se vinga. Os caras tão tudo olhando, tão quase avançando, não tem que não vinga. Hoje ela se vinga, hoje ela se vinga. Vai entender, cabeça de mulher. Hoje ela tá disposta, sabe o que quer é dar a volta. Que fique claro, vai ter volta. Assim vai. E vai entender por que você traiu. Hoje ela se animou, com uma amiga saiu, passou da conta. E os caras? E os caras são que aponta. Louca de uísque, vira na garrafa, na boca da amiga. Hoje ela se vinga, hoje ela se vinga. Os caras estão tudo olhando, tão quase avançando, não tem quem não vira. Hoje ela se vinga, hoje ela se vinga. Ela tá louca de uísque, vira na garrafa, na boca da amiga. Hoje ela se vinga, hoje ela se vinga. Os caras tudo olhando, tão quase avançando, não tem quem não vira. Hoje ela se vinga. Ela tá louca de uísque, vira na garrafa, na boca da amiga. Hoje ela se vinga, diz aí. Os caras tudo olhando, tô quase avançando, não tem quem não vira. Hoje ela se vinga. Ela tá louca de uísque, vira na garrafa, na boca da amiga. Hoje ela se vinga, hoje ela se vinga. Os caras tudo olhando, tô quase avançando, não tem quem não vira. Hoje ela se vinga. Quem sabe canta, vem. Essa é a nova, hein? É pra tocar no paredão. Bota pra cima e vem. E sabe quem vem cantar comigo? O Wesley Safadão. E aí, pai? Vai, safadão! Cheguei, estou de alerta! Pras meninas sérias, moça de família assim, ó. E durante a semana ela é moça comportada. Vai pra faculdade, ajuda a mãe em casa. Durante a semana ela é moça de família. Na igreja com a mamãe, sorvetinho com as amigas. E a galera liga chamando pra sair. Ela diz que tá cansada, precisa dormir. E aí, safadão, diz aí, vai. Mas quando chega sexta-feira, a princesinha enlouquece. E durante a semana é santinha, e no final de semana é paniquete. Olha como ela dança, olha como ela mexe, olha como ela é louca, olha como ela faz. Ela tá soltinha na pista, pedindo DJ pra tocar, bebendo, perdendo a linha. Ela só quer dançar, e é a princesa da festa, que tá curtindo com as amigas. É a princesa. Olha, olha como ela dança, olha como ela mexe, olha ela e as amigas, olha como ela faz. Ela tá soltinha na pista, pedindo DJ pra tocar, bebendo, perdendo a linha. Ela só quer dançar, e a princesa da festa, ele tá curtindo com as amigas. Killing of DJ Tiago Albuquerque. The Top and DJ Tiago Albuquerque. Bota o copo pra cima e vem. Vai, vai, vai, safadão. Safadão, vai, safadão. quando chega sexta-feira, a princesinha enlouquece. Durante a semana é santinha, e no final de semana é banquete. E olha como ela dança, olha como ela mexe, olha como ela é louca, olha como ela faz. Ela tá sujinha na pista, pedindo DJ pra tocar, bebendo, perdendo a linha. Ela só quer dançar, é a princesa da festa. Ele tá curtindo com as amigas, é a princesa. Mexe, olha, olha como ela dança, olha, olha como ela mexe, olha como ela é louca, olha como ela faz. Ela tá soltinha, pedindo DJ pra tocar, bebendo, perdendo a linha, ela só quer dançar, yeah! É a princesa da festa. Ele tá curtindo com as amigas, é a princesa. Vai, vai, vai, aumente o som do paredão. Obrigado, meu parceiro, é safadão. Tamo junto. Obrigado, de alerta. Tamo junto, hein. Estilo Paniquete. E que eu já tô preparado. Já fiz meu cronograma dessa noite. Tá tudo certo, não vai dar errado. Eu não sou rede social, mas me segue essa noite que vai ver. O Patora de acordo quer saber. Eu vou meter o louco. Quem não tá nem aí pra nada e vai chutar o balde. Avisa que hoje é dia de maldade. Levanta a mão aí quem tá solteiro na balada. Hoje é dia de não valer nada. Quem vai amanhecer agarrado numa garrafa. Hoje é dia de não valer nada. Levanta a mão aí quem tá solteiro na balada. Hoje é dia de não valer nada. Quem vai amanhecer agarrado numa garrafa. Hoje é dia de não valer nada. E vai chutar o balde. Avisa que hoje é dia de maldade. Levanta a mão aí quem tá solteiro na balada. Hoje é dia de não valer nada. Quem vai amanhecer agarrado numa garrafa. Hoje é dia de não valer nada. Levanta a mão aí quem tá solteiro na balada. Hoje é dia de não valer nada. Quem vai amanhecer agarrado numa garrafa. Hoje é dia de não valer nada. Chão.

Alô, galera, aqui é a dupla Pedro, Paulo e Alex. Também estamos com o nosso amigo DJ Thiago Albuquerque. Toca aí, DJ. Empolga, na balada enlouquece. Fica mais louca que o Jiraya, nem misture bad. Olha como ela me olha, que gostoso que ela desce. Tô ficando mais louco que o Saci de patinete. Essa noite eu vou sair pro baile atrás dela. Tá mais top do que nunca, vou tacar pedra nela. Vendo que a maquiagem no step dela tá mais gata que a protagonista da novela. Ela sabe que ela pode, mas quando bebe, perde a noção. Vou descer mais como pra levar pro meu colchão. É só beber que ela empolga, na balada enlouquece. Fica mais louca que o Jiraya, nem mistura e bebe. Olha como ela me olha, bem gostoso que ela desce. Tô ficando mais louco que o Saci de patinete. Essa bebê que ela empolga, na balada enlouquece. Fica mais louca que o Jiraya, nem mistura e desce. Olha como ela me olha, bem gostoso que ela desce. Tô ficando mais louco que o Saci de patinete. Essa noite eu vou sair pro baile atrás dela. Tá mais top do que nunca, vou tacar pedra nela. Vendo que a maquiagem no step dela tá mais gata que a protagonista da novela. Ela sabe que ela pode, mas quando bebe, perde a noção. Vou descer mais combo pra levar pro meu colchão. Essa bebê que ela empolga, na balada enlouquece. Fica mais louca que o Jiraya, nem mistura e bebe. Olha como ela me olha, que gostoso que ela desce. Tô ficando mais louco que o Saci de patinete. É só beber que empolga, na balada enlouquece. Fica mais louca que o Jiraya, nem mistura e bebe. Olha como ela me olha, DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ Saci de patinete. Quis cuidar de mim, coraçãozinho de cimento. Arrependeu, voltou atrás, não quero mais, eu só lamento. Um desenho da infância, resgatou minha confiança. Pra você não sofrer o que eu sofri, vou te ensinar o que aprendi. Vou jogar a mãozinha pra cima, cancela o que te faz mal. Balança pro lado e pro outro e nessa bagaça foi ponto final. É hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Se você tá namorando e tá chegando o carnaval, tchau, é hora de dar tchau. Já passou da meia-noite, ela ainda tá com personal. É hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Visualizou, não respondeu, não deu um pingo de moral. É hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Lá na boate era Samanta, né? Que é Juvenal. É hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Sim, é hora de dar tchau. DJ Thiago Albuquerque, Top and DJ, vai, vai. Thiago Albuquerque, Gustavo Lima, é hora de dar tchau. Ô GD, tá chegando o carnaval, viu? É hora de dar tchau. Solteiro na veia, é nóis. Sim! Um desenho da infância, resgatou minha confiança. Pra você não sofrer o que eu sofri, vou te ensinar o que aprendi. Assim ó, joga a mãozinha pra cima, cancela o que te faz mal. Balança de um lado e pro outro e nessa bagaça foi bom final. É hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Se você tá namorando e tá chegando o carnaval, é hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Se já passou da meia-noite, ela ainda está com personal. É hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Visualizou, não respondeu, não deu um pingo de moral. É hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Vá na boate, é Samanta, mas RG é Juvenal. É hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Se você tá namorando e tá chegando o carnaval, é hora, é hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Se passou da meia-noite, ela ainda tá com personal. É hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Visualizou, não respondeu, não deu um pingo de moral. É hora decidida. Não é porque eu levei um fora que eu vou ficar chorando. Hoje tem festa, eu vou curtir. Até que a noite acabe, eu vou me divertir. Ai, ela abriu a bolsa, pegou o batom e foi se tocar. Aí ela subiu no salto, abaixou o vestido e foi logo dançar. Ai, ela olhou pro lado, viu aquele cara e vermelha ficou. Ai, que ela teve noção que o mundo inteiro tava na sua mão. A noite é dela, a festa é dela, é tudo dela, vem pra cá. Ela já avisou que ela tá solteira e não tem cara pra capar. A noite é dela, é tudo dela, vem pra cá. O sol tá na mão, espremeu um limão, desceu até o chão. A noite é dela, é tudo dela, vem pra cá. Ela já avisou que ela tá solteira e não tem cara pra capar. A noite é dela, é tudo dela, vem pra cá. O sol tá na mão, espremeu um limão, desceu até o chão. Tô decidida, não é porque eu levei um fora que eu vou ficar chorando. Hoje tem festa, eu vou curtir. Até que a noite acabe, eu vou me divertir. Ai, ela abriu a bolsa, pegou o batom e foi se tocar. Aí ela subiu no salto, abaixou o vestido e foi logo dançar. Ai, ela olhou pro lado, viu aquele cara e vermelha ficou. Ai, que ela teve noção que o mundo inteiro tava na sua mão. A noite é dela, a festa é dela, é tudo dela, vem. Já falei que elas tão mandando um bonde das amigas, elas tão formando. Se preparando pro crime perfeito, tequila, limão e sal desse jeito. Se quiser chegar meu passar, vai chegando devagar. Mandando um papo, responda de boa pra ela se apaixonar. Se precisar de ajuda, prazer, MC Vila, dei ao seu dispor. Tô com meus parceiros do Vila Bagagem. Hoje é sem caô, só toma cuidado pra ver se não roda. Foca, mas não sufoca. Se fizer desse jeito tá fácil, tá tranquilo, tá apavorado. Ela abriu a bolsa, pegou o batom e foi se refocar. Aí ela subiu no salto, abaixou o vestido e foi logo dançar. Aí ela olhou pro lado, viu aquele cara e vermelha ficou. Aí que ela teve noção que o mundo inteiro tava na sua mão. A noite é dela, a festa é dela, é tudo dela, vem pra cá. Ela já avisou que ela tá solteira e não tem hora pra acabar. A noite é dela, é tudo dela, vem pra cá. O sol tá na mão, espremeu o limão, desceu até o chão. A noite é dela, é tudo dela, vem pra cá. Ela já avisou que ela tá solteira e não tem hora pra acabar. A noite é dela, é tudo dela, vem pra cá. O sol tá na mão, espremeu o limão, desceu até o chão. É minuto de gui, tá tranquilo, tá favorável. MC Bin Laden, inacreditável. Hoje a noite foi do nosso jeito. Muito obrigado. Valeu, meu parceiro! Vila Bagagem! E MC Bin Laden! Tamo junto e misturado, moleque! É nóis! Tô sabendo que cê tá solteira. Ô, oh, notícia boa, que esse safado se vinga dele, véi. Desculpa na minha boca. Tá chegando os 10 anos de Fernando Soroca. Entrei no seu perfil, não tem foto com ele. Ué, cadê? E parou de seguir nas redes sociais. Ué, por quê? Será que é o que eu tô pensando? Eu já sabia, ele tava te enganando. É minha chance, tava esperando. Atende aí, ó, eu ligando. Tô sabendo que cê tá solteira. Ô, oh, notícia boa, e é safado. Se vingar dele, vem. Desculpa na minha boca. Tô sabendo que cê tá solteira. Ô, oh, notícia boa, e é safado. Se vingar dele, vem. Desconta na minha boca. Olha desse ex, mulher.

nada, a gente brigou e eu prometi que não ia sofrer e não sofri. Isso não é pra mim. Resgatei os contatos antigos. Quando eu tô solteiro é ferido. Hoje ela me ligou pra saber como eu tô. Eu tô de buenas, pegando as muchachas, cerveja gelada, tequila e limão. Eu tô de buenas, brilhando bastante, mais que diamante, e curtindo esse som. Eu tô de buenas, pegando as muchachas, cerveja gelada, tequila e limão. Eu tô de buenas, brilhando bastante, mais que diamante, e curtindo esse som. De buenas, de buenas. Listening of DJ Thiago Albuquerque. The Top and DJ Thiago Albuquerque. Semana passada a gente brigou e eu prometi que não ia sofrer e não sofri. Isso não é pra mim. Resgatei os contatos antigos. Quando eu tô solteira ferido. Hoje ela me ligou pra saber como eu tô. Eu tô de buenas, pegar as muchachas, cerveja gelada, tequila e limão. Eu tô de buenas, brilhando bastante, mais que diamante, e curtindo esse som. Eu tô de buenas, pegar as muchachas, cerveja gelada, tequila e limão. Eu tô de buenas, brilhando bastante, mais que diamante. Estou de buenas, pegando las muchachas, cerveja gelada, tequila e limão. Eu tô de buenas, brilhando bastante, mais que diamante, e curtindo esse som. De buenas, muy louco, papi. Eu te avisei, né? Eu só sei que... Alô galera, aqui quem fala é o Helber. E aqui é o Alan. E nós também estamos com o nosso grande amigo DJ Thiago Albuquerque, o estourado. Valeu, irmão. Desce mais na mesa. Hoje vou beber até cansar, até apagar. Quem sabe amanhã, quando eu acordar, não consiga lembrar. E eu vi você com esse cara de mãos dadas, vem aqui, passando na minha frente pra mostrar que tá feliz. E não pensa mais em mim. Não teve um pingo de dó. Passou uma semana só. E tem coragem de aparecer com outro na minha cara. Sensação pior, a garganta dá um nó. Vejo uma lágrima cair, mas não dá pra impedir. Talvez só aprenda assim. Desce mais na mesa, hoje vou beber até cansar, até apagar. Quem sabe amanhã, quando eu acordar, não consiga lembrar que eu vi você com esse cara de mãos dadas, vem aqui, passando na minha frente pra mostrar que tá feliz. E não pensa mais em mim. Não teve um pingo de dó. Passou uma semana só. E tem coragem de aparecer com outro na minha cara. Não tem sensação pior. A garganta tá um nó. Vejo uma lágrima cair, mas não dá pra impedir. Não teve um pingo de dó. Passou uma semana só. minha cara. Não tem sensação pior, a garganta tá um nó. Vejo uma lágrima cair, mas não dá pra impedir. Talvez só aprenda assim. Talvez só aprenda assim. Talvez só aprenda DJ assim. DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Eu tento entender e não entendo mais. Você estava comigo e de uma hora pra outra me deixou pra trair. Sabe, eu não entendo o que você estava pensando. Eu sempre do seu lado só te perturbando, querendo mais você. Não dá pra entender. Olhando suas fotos, frio na barriga. O que nos já passou foram as nossas brigas. E você me deixou e não quis nem saber. Fazia tanto tempo que eu tava tão de boa e não te lembrava. Do jeito tão gostoso quando me abraçava. Até que o vizinho aumentou o som. Vizinho, abaixou o som. Pois essa música tá me matando. Ai, ai, ai. Vizinho, abaixe o som. Ela não pode saber que eu tô chorando. Vizinho, abaixe o som. O coração aqui tá machucando. Ai, ai, ai. Vizinho, abaixe o som. Pois desse jeito eu vou acabar voltando. Suas vozes frio na barriga. O que nos afastou foram as nossas brigas. E você me deixou e não quis nem saber. Fazia tanto tempo que eu tava tão de boa e não te lembrava. Do jeito tão gostoso quando me abraçava. Até que o vizinho aumentou o som. Vizinho, abaixe o som. Pois essa música tá me matando. Vizinho, abaixe o som. Ela não pode saber que eu tô chorando. Vizinho, abaixe o som. O coração aqui tá machucando. Ai, ai, ai. Vizinho, abaixe o som. Pois desse jeito eu vou acabar voltando. Vamos, Rogério, como você vai? Abaixa o som. Pois desse jeito eu vou acabar voltando. Voltando. DJ Thiago Albuquerque. DJ Thiago Albuquerque. The Best of DJ. Eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Sem você eu não tô dormindo direito. Só queria apenas mais um beijo. Uma chance de provar que eu te desejo. Então vem pra cá, deixa pra lá tudo que um dia mal te fez pensar. Se quiser juntar no mesmo lugar, vou tá te esperando pra gente se amar. Pra gente ficar junto no escuro, bem colado. Nós dois debaixo de um cobertor. Só o abajur ligado. A noite inteira só fazendo amor. No escuro, bem colado. Nós dois debaixo de um cobertor. Só o abajur ligado. A noite inteira só fazendo amor. Ai, meu sanfona aí. estragar. Deixa pra lá tudo que um dia a morte fez pensar. Se quiser juntar no mesmo lugar, vou tá esperando pra gente se amar. Pra gente ficar junto no escuro bem colado. Nós dois debaixo de um cobertor, só o abajur ligado, a noite inteira só fazendo amor. No escuro bem colado, nós dois debaixo de um cobertor, só o abajur ligado, a noite inteira só fazendo amor. No escuro bem colado, nós dois debaixo de um cobertor, só o abajur ligado, a noite inteira só fazendo amor, amor. No escuro bem colado, assim, e só o abajur ligado, a noite inteira só fazendo amor. DJ Thiago Albuquerque, DJ Thiago Albuquerque, the best of DJ. Obrigado. Eu tento disfarçar meu desespero. Não tô entendendo esse seu jeito. Depois de pensar muito a respeito, eu cheguei a uma conclusão: que eu não te conheço. Aquele nosso encontro no elevador, a sua ligação que você errou, o endereço que você não achou, que o GPS desviou pra porta da minha casa, que você só parou porque o carro quebrou. E eu jurei que era destino. Não é possível que seja coincidência apenas. Tantos encontros por acaso em sequência. Se esse é o seu jeito de chamar minha atenção, que pena, eu jurei que era destino. Não é possível que seja coincidência apenas. Tantos encontros por acaso em sequência. Mude o seu jeito de mostrar o seu amor, e pra que eu entenda. Yeah. E com vocês, Matheus e Cauã. Rogério Ferrari. Como assim? Aquele nosso encontro no elevador, e a ligação que você errou, e o endereço que você não achou, e o GPS desviou pra porta da minha casa, e você só parou porque o carro quebrou. Que seja coincidência apenas. Tantos encontros por acaso em sequência. Esse é o seu jeito de chamar minha atenção. Que pena, é de um negado destino. Não é possível que seja coincidência apenas. Tantos encontros por acaso em sequência. Pude o seu jeito de mostrar seu amor. Pra que eu entenda. E eu jurei que era destino. Não é possível que seja coincidência apenas. Tantos encontros por acaso em sequência. Mude o seu jeito de mostrar o seu amor. E pra que eu entenda. Mas foi só coincidência. Foi só coincidência. Que seja coincidência. Mas foi coincidência. DJ Thiago Albuquerque. DJ Thiago Albuquerque. The best of DJ. Rogério Ferrari. Deus abençoe, meu irmão. Thank you. saideira que você pediu. A sua música de novo eu botei pra tocar. Já são duas e pouco, cê tá pra lá de bebo. Tá instalando cheiro de cachaça pelo ar. Desculpa, eu sou somente o garçom. Mas de tanto te atender, te considero amigo. Já vi várias histórias como a sua. Erga sua cabeça, a vida continua. Se não deu certo uma vez, nunca vai dar certo. Já vi vocês aqui mais uma vez nesse boteco, brigando, chorando, e ela te machucando. E no dia seguinte cê se acabando. Se não deu certo uma vez, nunca vai dar certo. Já vi vocês aqui mais uma vez nesse boteco, brigando, chorando, e ela te machucando. Pode pedir mais uma que hoje eu tô pagando. E pra cantar com a gente, nossos parceiros, Joneto e Frederico. Aô, parceiros, tá pagando hoje. Desculpa, eu sou somente o garçom. Mas de tanto te atender, te considero amigo. Já vi várias histórias como a sua. Ergue a sua cabeça, a vida continua. Se não deu certo uma vez, nunca vai dar certo. Já vi vocês aqui mais de uma vez nesse boteco, brigando, chorando, ela te machucando. E no dia seguinte cê se acabando. Se não deu certo uma vez, nunca vai dar certo. Já vi vocês aqui mais de uma vez nesse boteco, brigando, chorando, ela te machucando. Pode pedir mais uma que hoje eu tô pagando. Se não deu certo uma vez, nunca vai dar certo. Já vi vocês aqui mais de uma vez nesse boteco, okay. Brigando, chorando, ela te machucando. E no dia seguinte cê se acabando. Se não deu certo uma vez, nunca vai dar certo. Já vi vocês aqui mais de uma vez nesse boteco, brigando, chorando, e ela te machucando. Pode pedir mais uma que hoje eu tô pagando. DJ Thiago Alves. Pode pedir mais uma que hoje eu tô pagando. Pode pedir mais uma.